meu nome é Maria Joselita, faço parte da coordenação do MTST. E a gente ontem teve um ato, né, que seguiu até a CEAB. A gente saiu em caminhada pacífica. Aí, quando chegou lá no ponto, que era, estava tentando estabelecer uma mesa de negociação com o pessoal de lá do CEAB. Só que não houve a negociação e teve uma tensão lá por parte da polícia com o movimento, porque uma parte entrou e ficou na área da recepção e a outra parte ficou mais embaixo. A polícia aproveitou-se disso e fez um aparato que nem ninguém subia e queria retirar a gente lá de dentro da CEAB. Nesse meio de tempo, começou a polícia a tensionar, chamando a gente de vagabundo, de várias palavras de baixo calão, né? Teve uma hora que um policial se exaltou e puxou um companheiro para fora, tentando prender ele, e a gente puxou o companheiro para dentro. Foi quando começou a tensão, aí o pessoal que estava mais embaixo começou a gritar as palavras de ordem, né? Nesse exato momento, a polícia fez o recuo, veio por trás da CEAB e jogou duas bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o pessoal que estava dentro da CEAB. Pronto, aí eu sei que nisso o advogado estava com a gente lá no saguão lá da CEAB, no meio do tiroteio, que depois das bombas de gás, aí os policiais já entraram atirando na gente lá dentro. Isso com bala de borracha, que foi quando atingiu a perna do advogado Caio, o advogado do movimento. Nesse exato momento, o companheiro da ocupação tentou livrar Caio dos tiros e foi detido. A gente tentou tirar o companheiro para não haver a confusão e ele ser detido, mas aí não deu tempo, que o policial puxou ele pelo braço e já foi algemando ele. E começou uma discussão lá dentro, que a gente começou a falar sobre que eles estavam atirando num advogado, e eles disseram que não queria saber. O advogado falou que ia denunciar na corregedoria. Aí teve essa tensão. Enquanto a gente estava tendo a tensão lá em cima, a polícia, que estava no meio do corredor que dá acesso ao saguão da CEAB, começou a atirar no pessoal que estava lá embaixo, nos companheiros que estavam lá embaixo. Teve uma hora que um senhor estava com uma criança no braço, um policial com cacetete, meteu o cacetete no senhor, que ia para não bater na cabeça do neto dele. Ele levantou o braço, o cacetete bateu no braço dele, ele continuou batendo no senhor já no chão. O senhor querendo livrar o neto dele, e ele vai metendo o cacetete. Foi muito tiro, não só foi tiro de bala de borracha, mas como foi tiro de arma de fogo mesmo, tirado contra os manifestantes, tanto é que atingiu uma companheira que levou uma bala nas nádegas, na perna. Aí os companheiros botaram ela dentro do carro de mão e conduziram ela até a restauração. Lá ela foi tomada o primeiro socorro, foi liberada à noite. Retiraram o projeto de bala dela e liberaram ela à noite. Eu já, pela manhã, a gente ficou sabendo que ela voltou para a UPA ontem de noite, porque a perna dela estava doendo muito. E teve uma senhora também, a Roseli, que ela levou também tiro de bala de borracha. Uma senhora de 62 anos foi agredida com bala de borracha. Tivemos a companheira Amanda Montenegro, que foi também detida. Ela foi surrada, prenderam ela, puxaram ela pelos cabelos. Ela apanhou muito. E assim, prenderam os companheiros também, o companheiro Beloto, o companheiro Otto também. E mais cinco pessoas da ocupação. Era cinco, contando com o advogado, se formava cinco, né? Coordenação e cinco da ocupação, totalizando 10.